Tá, Romeu Bravo 1, acho que achamos centro Recife. Sequência no 288, alterno 260. Com 288, 260, Recife, Romeu Bravo Vasca. Cidade de Sinal, passarelo 2231. Passarelo 2231, DF mantém nível de voo 0620. Não, 060. Voo 1164, DF mantém nível de voo 050. 050, 164. Sierra Tango Mike, Airborne 2-1, contacting also with the departure frequency 120.8. Have a good flight, sir. 120.8, not up to Sierra Tango Mike, thanks for the help. Change to Delta Lima, Gulf Hotel and Oscar, roger, are you clear to enter runway 17, taxi via 1735, and on 35 vacate via taxiway Lima. On Lima, call again ground frequency 121.1 in the Delta Lima Gulf Hotel. O senhor poderia confirmar a primária? 128.8. 1288-260, 419, vai chamar Recife, obrigado, ótimo trabalho. É essa? 06. Pronto. 6980? Informar a razão de descida. Razão, reduziu um pouquinho agora, é 1010. O 970 vai observar de copo essa posição de 1 hora em 10 milhas. Alfa Serra 65 a 3 no pé sobre o estádio. Vamos no capitão PM. Sim, 0. 1164 desce a 2 mil pés, ajuste no 097, está livre da restrição em tapa. Livre da restrição, desce 2000, 1164, 1017. Jorge, direto no meu plano de voo para Congonhas. 2000, já para o seu escuta para a cobra sem tirar autorização. Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Qual o destino, nível? Congonhas, nível 400, Juliette, Juliette Romeu. 400, para onde? Congonhas, Serra Bravo, Serra Papá. Serra Bravo, Serra Papá, São Paulo. E o EOBT, para que horas? 2000. Tá um pouco cedo ainda, chame daqui uns 20 minutos. Ground Terminal Airport, Delta 6, Position 7, Information, Zulu, ready for start and push. 070, a gente pode voar TAP depois de Pamode? Exato, voar TAP. Veio direto para capitão 974. Alpha Romeo Zero, due to traffic on 3000 feet on that sector. Vim de confirm, please. It's Golf Alpha Foxtrot, German Air Force 886 Grand, position 7, information Zulu, standing by for start and push. Okay, Germany 886, it's approved, start and push. Gate 10-07, now April 3, report to Alice Taxi. Okay. Okay, start a push approved, call you for taxi, German Air Force 886. Good evening again, India Delta Lima, call for Talo on Lima. India Delta Lima, call for Hotel. Okay, go for Talo, go ahead. We are on Lima, thank you. Okay, it's approved, taxi via Metro. Taxi India and taxi Alpha until rounding point runway 10. On rounding point, call tower 118-95 QNH 1017. India Delta Lima Golf Hotel. Localizador 9870. 1970, completa aproximação final, chame torre no 8-95. 295, boa. Ground instructions. We repeat also, we said Lima, apron 1, India, Alpha, hold the position, runway 10, India Golf Hotel. Affirmative, India Delta Lima Golf Hotel. 118-195, it's the tower. 1895, India Golf Hotel, can see the back. Go 1-7-3-8, solicita pushback, é estacionamento, posição 04. Posição 4, aguarda, gol 1732. Aguarda, posso olhar de acionar um dos motores na presente, baixamento? Sim, coordenação com a Infraero, já estou sem estacionamento. Gol 1732, aguarda autorização pushback. Juliette, Juliette Ramel, escuta aí. Juliette, Juliette Ramel, chame o cliente, 1219, para a copa. 19, gato. Postacionamento acionário 6314.6. Postão 62 autorizado, hoje na 6314, chama táxi. Chama na 6314. O Golo 966, pode entrar com cautela aqui, pro pessoal na chanela, senhor, pra 06? Afirmativo, Golo 966, ingresso e táxi Juliette, portão 62, fica atento ao chanel já livrando 62. Colega do Chanel, será que dá pra gente coordenar com a gentileza? Eu tô há 4 minutos aqui já pra regulamentar aqui, com estendida, por gentileza, é pra coordenar. O Chanel 6314 é o Salvador. 6314. Quem poderia puxar mais a retaguarda até o traseiro do portão 7 para o ingresso do gol? Até o traseiro do 7 para o gol, 6314. Obrigado, colega. A gente está 3 minutos agora aqui para regulamentar. Obrigado. Valeu, amigo. Zero, vai ser travou. 9870. Maintain position now. India Golf, India Delta Lima Golf Hotel has just overshot the holding point for Noyon Zero. Enter the runway immediately and leave the runway via taxiway Charlie, India Delta Lima Golf Hotel. Golf Hotel. Roger sir, immediately call me, runway vacated. Golf 9870, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Eu tenho aeronave agora em direção da pista que irá levar próxima à direita, reporta a pista livre, gol 9870. 9870. É quase. Delta Lima Golf Hotel, and that's the holding point for Noe 10. Make it 1H0 on taxiway Alpha and Lima, sir, and call me again on holding point for Noe 10. Okay, thank you very much. We need 180 here, and we hold the position for runway 10 in the Golf Hotel, sorry. Gol 9870, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus com 08 nós. Mesmo pouso, gol 9870. Deixa o localizador, passa 3231. Ok. Para 5000 no 29, informação Zulu, passando 200 para 160. Zulu 89, identifica, chegada bom, segurança para 4000 pés e ajuste no 017. 4017. Passa 3231, segurança para 4000 pés, o ajuste no 017. 4017, passarei. Zulu 964, segurança para 050. 050, Gol 964. Altar 2231 na patroa, a Real 3 para 2.000 pés, o ajuste no 097, aguardamos até o final para interceptar o localizador. 2017 aguardando. 1164, efetuando desvio. Negativo, vai interceptar em Duna. Fecho, pela projeção você está na cor de Simbra, confirme. Está aqui, o vento pode através. A primeira ideia para a Duna é 145. Two to line up and wait for runway 10. Aos 1930, deixa com referência de visual, já está visual com o notate? Acerto. Tá para 1.700 pés, o gol número 64 foi 1895. Livragem 129. Adoro Papa Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Juliette Romeu. Pronto, Papa. Congonhas. Nossa Costa Tocílio. Juliette Romeu para São Paulo Congonhas, autorizado nível de voo 400 e Apesum 10, com base Apesum 16 para você ao voo, após prosseguir conforme o rote do plano de voo. Decolagem da Pistola 0 com a primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 1208, Torre 18, decimal 95, aciona 5157. Juliette Romeu. Autorizado São Paulo, nível 400, Pesolo 10, por base, Pesolo 16, Pebrava até o Zulu, depois conforme roda. Decolando 0, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. 208 controle, 118,95 a torre, 5157 transporte. Juliette Romeu, correto, confirma com o estacionamento? Hangar Aerostar, já está pronto para estacionamento. Juliette Romeu para acionamento táxi, fechando a torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-5-4. Tráfego Salvador? Muito boa tarde, é o SAM 3217, fora de ciente, informação Matisse, coordenação 360, convite, está na posição 5. SAM 3217, pronto, cópia. Pronto, prossiga. SAM 3217 para Confins, autorizado nível de voo 360, via Anderson 16, com base Anderson 16. Decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95. Aciona 5115, SAM 3217. 3217-360, com fins aprovado, via Pupave, Apesulou 16. Decola da 1-0, curva direita da Eulê da Motiva, 1208 controle, 5-1-1-5. Correto, chame para acionamento, pushback, chame o Salem 1-2-1, decimal 1, então 3217. Puxa, acionado 1-2-1-1-7-3217, obrigado, boa. Finalizado. 964, ST4, 1000 então. Controle, Gol 1962, identificativo, boa tarde. Boa tarde, Gol 1962, acelerando a identificação, autorizada a chegada bom, que deixa até o 050. Identificou, DF 50 na bom, 962. Oh, good evening, Chairman Air Force 886, approaching Alpha. German Air Force 886. Just a second, sir. German Air Force 886, now you're clear to line up and wait for runway 10, German Air Force 886. German Air Force 806, lining up and waiting runway 10. 0 Salvador, 964. 2290 Salvador. 1869, redução para 2509. 2-4-9-6-9. Autorizado, pushback, flash, batalha, Golo 3-3-3. And wait, runway 17. Line up and wait, 17. Golo 1-1-6-4, no solo, aos 3-4, libera a pista próxima à direita, chame solo 1-2-1, decimal 1. 3-1, boa. Chamado, 04 aborda para táxi. 04 aborda táxi aprovado, chame Papá Juliette, Juliette Romeu. Chamará na Papá Juliette, Juliette Romeu. Runway 10, wind is 160 degrees 09 knots, QNH 1017. Gemini Air Force 806, clear for takeoff runway 10, QNH 1017. Mas o terror está mantendo o presbio, a intenção é manter aqui a proximidade do Monaco paralelo até o setor do aeroporto, ainda se consegue a equipe de Portugal. Fecha a 3 mil pés? A 3 mil, e a escrita. A gente prossegue pelo livro litoral até a próxima fase de Japão? Se puder, afastado do... No caso do Monaco em paralelo, sentido litoral, seria pra gente perfeito. Gente, Guardião 01. Obrigado, seu não. Localizador, Passarela. Passarela 231, torre 1895. 1895. Está 10, senhor. Duna 964, estado negativo, autorizado Duna. Ok, então, vando Duna, agora 964. Eco Lima. The next six is Leda, Lima, Eco Delta Alpha, and Bravo, India, Delta, Eco Victor Transition. So the departure control 1208 power 118 this moment, 5, this call 5156. Victor Papa Bravo Bravo Bravo. Go from your Bravo runway 17, ready for takeoff. Go from your Bravo, you're clear to takeoff runway 17. Wind is 160 degrees 09 on altitude 017. Clear for takeoff runway 17, go for November. German Air Force 886, airborne at 37. Contact now over the departure control frequency 120.8. Have a good flight, sir. Gemini Air Force 886 over to Salvador 120.8. Thank you, bye bye. Roger, sir, and squawk 5102. Squawking 5102, Gemini Air Force 886. So, is new país, ajuste chama 017-1964. Roger, drone autorizado, 1017. Victor Juliette Tango 651, Concredent clear my arrival distance at level 060. Ok, reach 060, modern arrival is complete, Victor Juliette Tango 651. Seven over the evening, German Air Force 886 heavy passing 1900, climbing flight level 330. Delta Fox 886, radar contact on the pathway, climb flight level 330, book the pathway. Gemini Air Force 86, climbing flight level 330, book a departure. India Delta Lima Golf Hotel. Contact Visit Center 1685, backup 12545. Radar India Delta Lima Golf Hotel, say again the frequency please. 12685, backup 12545. 2685, backup 2545, India Golf Hotel. Thank you, goodbye. Controle Salvador, Papa Romeu Golfo Romeu Bravo, decolou 17. Contato radar 280, saída da EMA. Após 2000, vou direto Leda. Após 2000, Leda, Golfo Romeu Bravo. Bruno 869, confirme a proa. Bruno Dona. Confirme? Bruno Approach Dona. Autorizado. Gol 1869, negativo, não foi autorizado pelo controle, vou direto pelo e prossegue na chegada. A senhora lá atrás autorizou, a gente reportou voando Dona. Use a fita lá que está lá autorizando voando direto Dona. O gol 1869, o gol autorizado foi no 964 voador, negativo gol 1869. Seu curva agora direita, voa na Pro 230. Portou 869, voa Dona. Seu voo na Pro 230 e foi autorizado até 4 mil pés, o gol no 869. Negativo, agora a gente está voando pelo, para depois Dona. Não recebemos essa autorização do voo 230 e Dona. 25 gol no 620. Autorizado. Embaixada 370 Recife, conforme plano, decolada 10, curva à esquerda, saída Pouca, transmissão Caju. Controle 208, torres 295, transponder 5125, no portão 2. Correto, para o Chimex, pelo menos, chame para o 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 1, boa tarde, plano 620. Autorizado o assinamento, chame para o plano táxi, o novembro é 940. Ah, possibilidade sim, uma vez, né? 940 já gente. Bruno 869, desça para 2000, ajuste 1017, calibre LS, reposta localizador. 2017, reposta localizador. Controle Salvador, passa pelo Lima Bravo Lima, cruza 250, restrito 180. Lima Bravo Lima, desça para o nível 160 e redução para 250 mais. 160, reduzindo 250, Lima Bravo. Alfa, reporte antes da taxa Juliette para ingresso. Alfa, Juliette 223, 1738, autorizado decolagem do pistão 10, vento agora de 170 graus com 09 nós. Desde decolagem 10, boa no 73. 964, um Boeing da companhia iniciando agora a rolagem pistão 0, formaria pista livre, boa no 964. Boa 964, agora na federação, centro do prazo. Are you a flight charter? Charter flight? We come in on a ferry flight to pick up passengers and cover them. Gol 962, Cortão. Gol 962, chame controle na frequência 1998. 98. Control, chame na Alpha 886, confirm after Puka direct Alpha Romeo uniform. Stand by, you will request receive center. Grande chefe. 2 maus. 4 livre, pouso, pistão na 0. Trem baixo, checado, confirmado. Bono 738, decolado aos 4-2. Chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, boa noite. Contato radar, suba para 360, saída Arbor. Arbor, eleva 360, em ascensão 1738. Xuné, 9004, redução para 2509. Está reduzindo agora, 9004. Papa Oscar Tango Romeo, Oscar 6, and then according to your flight plan route, departure runway 10 after takeoff left turn to Puka departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, and transition Alpha Romeo Uniform. Salvador departure control 120.8, tower 118.95, is called 5173, India Victor Juliet. Victor Juliet Tango 651. Maintain 250 knots and descend flight level 050. Reach them level 050 and speed 250 with Juliet Tango 651. Até logo. Yes, via Echo G17 to Moscow, Papa Oscar Tango Romeo Alpha, last time, Papa Oscar Tango. And the left turn and push-off departure, arrow position. Departure frequency 1208, power 118.95, and it's going to be 5 1 India Victor Juliet, correct for TAC and taxi, contact for the moment, take the phone and taxi at Affirmative, correct. Thank you. Bordo 5 de autonomia, ok, November 940 de Lima, táxi via Mike agora, ingresso na Taxi Quebec, mantenha a posição e chame torre, 1-1895, para prosseguir o táxi até a Cachoeira do Iorque. Goronado 964, Ivrô, táxi na sua escuta, boa tarde. Goronado 964, táxi via Alfa, reporte, antes da Juliette. Alfa chamando Juliette, Goronado 964. Gira, Victor, Alfa, 1672-4419. Say again, please. Summit is Sierra Victor Papa, 1672-4419. Roger. Roger, Victor, Juliette Tango 651 and over TAP, start to hold it. Okay, entering the hold overhead. Alright, ETAP and confirm 250 would like to reduce to 200. Start to hold it. Vitor Juliet Tango 651, maintain holding over ETAP and flight level 050 and call Salvador Final 119.8. Okay, entering the hold in flight level 50 at ETAP and calling approach 119.8, Victor Juliet Tango 651, thank you for that. Oceania 9004, na chegada Belfi, desça para 4000, chame final Salvador 119.8. Romeu Golf para Recife, autorizado em Júlio de Vão 230, via Golf 1077, decola da 17, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle Salvador 120.8, ponte 18.95, adiciona 5147, o Romeu Golf. Romeu Golf correto, para seu nome de táxi, torre 118 do seu nome. 1869 aqui, livrou. 1869, o Paulo está em 1-2-1 do seu nome. 2-1-9. Caso Salvador, 132-16, atualização Fortaleza. 132-16, por favor. Pronto, copia. 3216 para Fortaleza, autorizado nível de voo 370, via Pernambuco 19, Bangu direto a Buco, direto a Fortaleza. Decolando da Pistola 0, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5414, 3216. Autorizado Fortaleza 370, pois o 19 Bangu, Abuco, Fortaleza. Nível 370. Decola zona 0, curva esquerda, Momo, Frote, a saída. 1208 é o controle, 1895, 5414, o transporte 3216. 3216 correto, chame pronto para pushback acionamento, chame o solo em 121-1. 121, chamada 3216. Então 3190, reautorizado de descida para o 0620. Zero? Ah, pela chance, 060, Uma só informação, temos um tráfego efetuando espera na proximidade de Itap e foi motivo da restrição do 060 do tanque. Inicialmente negativo, 3190. 4, após o TAM, ingresso, taxi Juliette, remoto no 3. Juliette no 3, após o TAM, o aeronave 64. Due to traffic now on 4,000 feet in the sector. Roger, clear to take off runway 17, wind is 170 degrees 09 and ASQ and H1 017, restricted to 3,000 feet, November 940, Charlie Lima. Boa noite, 69, mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 869. Então, 3190, desço agora pro 050. 050, 3190, 4. 350 desça para 4000 pés, Houston 07, redução para 2209. 4000 reduction redução para 2209. So, and contact now over the departure frequency 120.8. Climb maintain for level 410, 1208. Thanks for all that you help. Thank you. Bye bye. Bye. Follow the departure of 4000, November 940, Charlie Lima, passing 2100, climb to level 410. Climb to level 410, I didn't get the last part. 1190 para Campina Grande, autorizado nível de voo 370, via Pedro 10, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, na saída 13, com o departamento. Controle Salvador, 1208, decimal 8, Correio 1, 1 8, decimal 9, 5. Aciona 5046, 1 9 6. Pode confirmar a transição, por favor? Ipa, Lua Índia, Papa Alfa Romeo. Ok, está autorizado então, Campina Grande 370, asa de lá, pés do Lono 0, saída PUC, transição zipada, cola da 10, curva esquerda, controle 120.8, torre 11895, acena transponder 5046, gol 1966. Correto, para posicionamento, chame o Fallen 121.1, gol 1966. 211, obrigado, bom trabalho. Tráfico, tarde, voo 1967, uma alfa para o campo da Leão. Voo 1967, pronto, cópia. 395. 351, 3395, Leste, Leste, Leste, Leste. Lado, via Upper November 857, Molso, decolou da Pistoma 0 com primeira curva direita. Saída da El, Lenda e Rumi. Controle Salvador 120.8, torre 118.95, aciona 5566, gol 1967. 217, decolador 54, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, a chamada, obrigado, boa tarde. Present position, direct position 40. Stand by. Right now, then Alpha, we're counting tower 118905, we cover Alpha Lulu, right? Direto Lulu. Tá presente, direto. 4, pouso autorizado, pistão no zero, vento de 160 graus com 1 no zero nós. Autorizado, pouso pista no zero, chamete 9004. Salvador 119, decimal 8, e desça para 0620 inicialmente. 0620, 198, agora 125 bolas. Bravo Lulu, call tower 11895. Jovem Leda. É, Tuleza, 3207. November 940, Charlie Lima, call receive center 12685, descart 12545. Alvo. Backup 12545, November 940, Charlie Lima. J10, ready to depart. Roger, Victor Papa Bravo, Bravo Zulu, maintain holding point for 107. Maintaining holding point, Victor Papa Bravo, Bravo Zulu. Whiskey Mike Alpha, prossiga. Salvador, Sun 3560. Consumer Alive, chamou o controle? Sun 3560. Então 3560, sendo identificação autorizada a chegada ao Mário 2 até o 050. Mário até o 050, então 3560, pode voar pro Editap. Inicialmente mantenha a chegada, 3560. 60. Whisky Mike Alpha, confirme a distanciamento de qual captura da sala. Decola 0097. Seguinte, Whisky Mike Alpha para Serra Bravo, Bravo Papá, autorizado nível de voo 470, via Upper Zuluma 0, por base Upper Zuluma 6, Bravo até o Zulu, e após prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da pistola 7, primeira curva direita, saída da Euleda Motiva. Controle Salvador 120.8, Torre 18.195, aciona 51.51, Whisky Mike Alpha. Na vertical, com parte da Catódica. Direção. Atenção do Lima Bravo Lima, propõe o cancelamento, ingressar uma base pela direita da 17. 7, aciona a identificação autorizada a chegar a Mário, desça para 0620. Desceu, desce para 060, na Mário, azul, 927. Eles confirmam, o Guardião 01 vai manter a presente posição por mais ou menos quantos minutos? A equipe de Portugal já está chegando no Travão, do Guardião 9 horas, e vamos seguir pelo litoral até a região das Lunas. Atenção a essa. Sente, reporta quando reaproar fora de Capão. Manda o POB. POB é 177, autorizado até o ponto de espera, chama 2359. Voo 1869, ingresso táxi Juliette, portão 3. Juliette, portão 3 com 869. Voo 1962, mantenha a posição de Juliette, o portão previsto é o 62. Manterá a posição, aguardando 62, 962. Salve, Salvador, boa tarde, Janela 904, consegue táxi real. Janela 9004, táxi via Alfa, reporte em Chagilhete. Alfa, Chagilhete, reporte, 904. Sente. 5, aciona 5134, passarelo 2231. Liga 160 para Barreiras, decola da 10, primeira curva esquerda na saída MOL, transição VASAP 208 é o controle, 5134, transponder e torre opera em 895. Passado 2231, correto, para acionamento táxi, chame o solo em 121, decima 1. 21 grado, boa tarde. Hey Victor, Juliet Tango 651, coming fully established 10. Victor Malta 651, continue approach, standby for clearance to land. Victor Malta 651. Okay, we'll continue approach, Victor Malta 651. Victor Papa Bravo, Bravo Zulu, are you ready to maintain heading after takeoff until 4,000 feet? Roger, then you're clear to take off runway 10, maintaining head until 4,000 feet, wind is 170 degrees 07 knots. Bravo, Bravo Zulu, you're clear to take off runway 10, wind is 160 degrees 08 knots. Para Campinas, autorizado nível de voo 340, via Upzulu 10, com base Upzulu 16. Prova até o Zulu e após prossegue conforme rota do posto de voo. Decolagem pista 10 com primeira curva direita. Na saída da El Leda Motiva. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5170, azul 6919. Bom, vamos lá. 6919 está autorizado para Campinas, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva C para o lado direito, da El Leda Motiva. 120.8 e 118.95, 5170 transponder. Vai pubar, ganha para o Zulu 16, trava para o Zulu, depois de a rota do próximo. Correto, azul 6919 para pushback fundamento, chame o Fallen 121, décima 1. 211, 6919. Estamos no deslocamento lento aqui na região do litoral, seguindo já para o setor de Capão. 60, via Upzulu 21, Utigir, Upzulu 15, e conforme rota do plano de voo, decola da pista 10 com primeira curva direita, da saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, torre 118.95, aciona 5417, São 9120. Autorizado conforme plano apresentado para Curitiba 360, para o Zulu 21, Utiquita para o Zulu 15, decola da 10, curva direita, saída arbórea Lefa, 5417, 120.8, 9120 na ponte 1. Seguinte, 9120 ponte 1, não para pushback acionamento, chame o Fallen 121 décima 1. Não, então sou o Control 11895 to start up on a platform and taxi to Minibra. Falou Salvador 9120, pushback fundamento, ponte 1, pushback fundamento. Informou no portão, agora o portão é o 02 e ainda está ocupado pela nave da companhia. Ok, CS aguardando aqui. Está fazendo a zero. Taxi vai a Alpha, when report before taxi Juliet, confirme o compromisso. Confirme your apron. 1198. Confirma? 3560, final de Salvador, 1198. 198. Case. Gente, vou na pro de Mari, o Lima do Golfe, é, sua para o 050. Aguarde. Oi. Delta Golfe 71, qualquer dentro, clear Mari, arrival distance at level 060. Azul 9207, desça para 4.000, Tesla, Wilson 0907. 4.000, 0907, 9207. Voltando para o Guardião 01. Bravo, Bravo Zulu, climb, set level 340. Climbing for line level 340, Victor Papa, Bravo, Bravo Zulu. 340. 340, Victor Papa, Bravo, Bravo Zulu. Salvador, boa tarde, Xander Bairro 41, informação é Alfa. Tsunami 1141, a sua identificação autorizada a chegada Golf, desça para 0620. 060 na chegada Golf, Xander Bairro 41. 01, controle, prossiga. Vou tentar agora a DC de 3B para ingressar no circuito de tráfego para pouso do Pátio do Oeste. Gente, inicialmente desça para 1.500 pés, o Guardião 01, e vou manter o setor de Itapuã, aguarde transferência. Confere para 1.500, manter o setor de Itapuã, Guardião 01, aguarde transferência. Salvador, for Echo Delta Golf 71, you want to descend to flight level 60 via the arrival, or just descend to flight level 60? Descend at level 060. Ok. Vazão 01, mantendo o setor de Itapu, Antônio 1895. Bom, setor 1895, muito obrigado, Guardião 01. Vai, setor 19, take North Romeo 10, West Return, Mike Oscar, Departure, Fox Romeo, Oscar, Transition. Departure Control 120.80, is Fox 5412. Roger, sorry, set up and taxi contact Salvador Tower, frequency 118 at 1-1-8-9-5-0-5-0-5-0-5-0. Solo, é o gol 1967 no 4, puxe back acionamento. Confirma quem chama para puxe? Gol 1967. 1967 para puxe back acionamento, chame 1-2-1 decimal 1-0 para o Salvador. Taxi Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera 1895, ajuste no 017. Vitor Juliet Tango 651, taxi via Juliet, May April, and report on taxi Lima. Vitor Juliet Tango 651. Voando 962, por gentileza, mantenha a posição, ok? Tô parado. 62. Voo 1967, no portão 4, pushback acionamento. Voo 1967, aguarda para pushback acionamento. Aguarda. Antes do Juliette, então, 3190. 3190, mantenha a posição. Vamos, Zulu. Alfa, autorizado táxi via pista 17 à esquerda e reporte cabeceira 17 pronto para decolagem. 35. Okay, let's all copy now, 35-1-2-2-9-5. Bye-bye. Salvador, Guardião 01, eu solo estabilizado para o copo. Guardião 01, considero solos 1-0, livre frequência, boa tarde. Boa tarde, eu não. Tem coisa autorizada não no zero, vento no 50 graus, com 1, 2 nós, 1, 2 nós. Tá baixando travado? Baixar travado, livre pouso na 10, tá 350. Cara, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. O 3217. Claro. Recife, 251, notado 3395, bom voo. Boa. 1210, identifica a chegada Mari, desça e mantém o nível 080, redução para 2509. 2250, 080 na Mari, deixa na 2210. Quebec Fox. Over taxi via Mike, report before taxiway Quebec, Victor Juliet Tango 651. Tan 9120, ali mantém, cabeceira 10, Tan 31, Tan 9120. Ali mantém, Tan 9120. Vou direto código da presente. Código da presente, 3206. O azul 4206, redução para 2209, desce agora para o 0620. 220-0620, azul 4206. Bolsonaro 6210, é autorizado descida para 070. 070-10. Estimada, espera. Portão previsto é o 5. Ah, ok, obrigado. E até presente, vou direto e TAP. Direto e TAP, azul 4206. Controle Salvador, boa, azul 9640, cruzo 2-4-0 para 160. Azul 9640, identifica a chegada Mari, esse motor 080. 080 na Mari, 9640, azul. Salvador Final 119.8. Salvador Final 19.8, make whatever dollar 71 today. Tem para o Polo? Boa, 967, previsão de push. Mantendo 050 para o Edmari, reporta traduzida, chamando o sinal Salvador 119.8, bom gol. Livre da colagem, pista no 0, vento no 60 graus, 1-2, nós, está 3, 9-1-2-0. Agora 2-0, livre da colagem, pista 0. Isso, Mike Alfa, com o Pato Radar, suba para o 470, saída da El. Está presente, voa direto Leda. O 470, está presente, voa Leda, o Isso, Mike Alfa. Controle Salvador, boa tarde, o meio, 45, passando 198, descendo a 140, se tiver informação alta. 1645, identifica, chegada Golf, desça e mantenha o nível 0620 e redução para 2509, o número 5 da aproximação. Golf 060, como número 5, reduzindo 250, o gol no meio batido. Despejamento correto para o pushback, chame 118, próxima máquina. Você fez o novo? Não, obrigado. 770, 9640 azul. Controle Salvador 9120, decolado 1600 pés, saída Arbórea Leste. 9120, contato radar, suba para 360 CW. Ok, 360 saída Arbórea. Tá, 9120. 19 da Azul, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, autorizado, chame táxi. Após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, está autorizado hoje, 19, chame para o táxi. Rota 3560, aproximando da saída do passo 3. 3560, mantenha a posição na saída do passo 3. Vai manter a posição antes da saída, Rota 3560. O 967 para o táxi, com 1523 e 20, Campinas. 1967, táxi à direita, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera 11895, ajuste altímetro 9017. Índia Alfa 1895. 560, ingressa parte principal, portão 4. Livre até o portão 4, via principal, tá 3570. To the traffic, there's taxi on this apron. After the traffic, approved taxi. Report on the taxiway Oscar 20-1017. Papa informed Quebec Fox, are you ready to taxi? Oi, boa noite, Romero, Romero 41. Faz Romero 41, que tem aproximação, vai na pista livre. Romero 41. That approved, come right to text, Papa, Papa inform Quebec Fox. Azul 9640, reduza para 2209. Já está mantendo 220, azul 9640, azul. Bravo, India Victor Juliet, clear to line up, India wait, runway 17. Azul 9207, solo 17 à direita, solo 21 decimal 1, boa tarde. 21 1, boa. Correction, hotel Bravo, India Victor Juliet, approve tax via on the runway 17 and report to the first sector left on the taxiway, Quebec. Okay, o 3395, graças. Zero. Pedro Pouso no zero, chama no patrão. Prossiga. Sem contato em 1219. E prossiga, o 9214. Está autorização Porto Seguro com a informação do voo. E o 9214, autorizado Salvador, Porto Seguro, 360, via para 50. Decola pista 90, curva direita, da Eoleda Bidev, controle 120, décima 8, transponder 5433, o 9214. Autorizado Porto Seguro 360, via UpRisk 50, decola pela 10, curva direita, descendo da Eoleda Bidev. 208 é o controle, 5433 é o transponder para o gol 9214. Correto, chamo pronto para pushback adicionamento, confirma a posição. Estou na posição remota para ficar, né? Back Mike Lima, on the taxiway Lima, maintain position, call 121.1 to proceed your taxi. Hotel Bravo, India Victor Juliet. Bravo Gol 97, quantidade W0 pronto. 967, mantenha o ponto de espera. From Quebec Fox, clear to enter via on the runway 17, report on the threshold, ready for departure. Clear to runway 17, and we